Quando a gente anda sob a direção de Deus, pode até aparecer deserto escuro e frio, mas pra escuridão a luz, no frio há o calor, que vem de dentro da coluna santa do Senhor. E se com fúria o inimigo vier pra me afrontar, a nuvem da glória de Deus sobre mim estará. Guardado e protegido em meio ao vale andarei, e mesmo sobre as águas pela fé eu marcharei. Vou seguir a nuvem, vou sentir a glória, vou ouvir o som da voz de Deus, dia e noite a me guiar. Eu vou ver a coluna, vou me aquecer no fogo. No deserto eu sei que o meu milagre irei contemplar, porque o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. Em verdes pastos Ele me fará deitar, pelas veredas da justiça eu caminharei, e refrigério no deserto eu receberei. Ainda que eu ande pelo vale eu posso confiar, a sua destra está comigo para me guardar. A sua vara e o seu cajado me consolarão, pois me ungistes com o óleo santo da unção. Um som que me fará marchar sobre o bravo mar, um som que fará o gigante aos meus pés tombar. Um som que me dá forças para enfrentar leões, um som que me inspira em meio às tribulações. Um som para falar ao cego e ele enxergar, um som para repreender a morte e o morto levantar. Um som para interpretar o sonho dentro da prisão e acreditar que as promessas acontecerão. Vou seguir a nuvem, vou sentir a glória, vou ouvir o som da voz de Deus, dia e noite a me guiar. Eu vou ver a coluna, vou me aquecer no fogo. No deserto eu sei que o meu milagre irei contemplar, porque o Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. Em verdes pastos Ele me fará deitar, pelas veredas da justiça eu caminharei, e refrigério no deserto eu receberei. Ainda que eu ande pelo vale eu posso confiar, a sua destra está comigo para me guardar. A sua vara e o seu cajado me consolarão, pois me ungistes com o óleo santo da unção. Um som que me fará marchar sobre o bravo mar, um som que fará o gigante aos meus pés tombar. Um som que me dá forças para enfrentar leões, um som que me inspira em meio às tribulações. Um som para falar ao cego e ele enxergar, um som para repreender a morte e o morto levantar. Um som para interpretar o sonho dentro da prisão e acreditar que as promessas acontecerão. Um som sobre o bravo mar, um som que para o gigante aos meus pés tombar. Um som que me dá forças para enfrentar leões, um som que me inspira em meio às tribulações. Um som para falar ao cego e ele enxergar, um som para repreender a morte e o morto levantar. Um som pra interpretar o sonho dentro da prisão e acreditar que as promessas